Boa noite, bom dia, boa tarde, galera. Bem-vindos à conversação. E hoje nós vamos dar uma lista dos 5 jogos que vão mudar o seu jeito de ver RPGs. E eu vou pedir para o Rafa falar qual é o primeiro jogo da lista dele. Ó, boa noite, gente. O primeiro jogo da minha lista é Wildlands, do John Hart. E o primeiro jogo da minha lista é Fate. E se você quiser continuar ouvindo a lista, você vai ter que ir até o final, porque nós vamos dar só os dois primeiros jogos e nós vamos explicar por que esses dois jogos estão na nossa lista e depois a gente vai dar o resto da lista, porque a gente quer ser clickbait também. Isso aí. Exatamente. Uhul. Rafa, por que que o Wildlings está na sua lista? Explica pra Ó, gente. Wildlands, ele entrou na minha lista primeiro por ser um jogo simples. Qual que é a proposta dele? Opa! Um seguidor, Tamir, olá, seja bem-vindo. Vamos lá. O Wildlands, ele tem uma proposta muito simples. Ele é um PDF original de 5 páginas que você tem uma customização incrível para um conteúdo tão curto, né? A ideia é que você utilize, existem totens animais, 5 totens animais, se não me engano. Cada um deles é representado por um dado. E você escolhe esse dado e coloca nesse totem animal, meio que representando a força dele, a influência dele na sua vida. O cenário do jogo é um tipo de tribo indígena, e os protagonistas são jovens que estão em busca de alguma coisa que eles precisam fazer. Há um plot muito curto no PDF original que fala sobre uma viagem que eles precisam fazer de um lugar até outro da ilha, um lugar desconhecido na ilha. E eu acho que a proposta ela casa muito porque conforme você vai realizando os testes, quando você resolve, sei lá, sobrepujar um problema, você precisa escolher um totem animal para representar a forma como você resolve esse problema. E o jogo, o sistema, ele possui uma pontuação que os valores mais altos representam mais efeitos que você pode adicionar nessa sua ação. Então, conforme você tem um valor mais alto, por exemplo, um D10 no totem da raposa, você vai dizer que está fazendo a ação de uma forma um pouco mais ágil, um pouco mais astuta. E caso você tenha um número maior, você pode adicionar efeitos. Esses efeitos vêm na forma de advérbios. Então ele entra como precisamente, rapidamente, lentamente, graciosamente. E isso não só diz como você está realizando aquilo que você se propôs a fazer, mas como aquele totem está se comunicando com você e, como é se dizer, te agraciando com os poderes dele. Tem mais um seguidor, Dexter Vincent, seja bem-vindo. Tem uma galera, Metal Flávio, olá. Thomas Gameplay, olá. Olha o Rupress, me falaram que aqui eu conheceria 5 RPGs que mudariam a minha vida. Olha, a ideia é essa mesmo, tá? É isso mesmo. Total. E o Wildlands, ele passa isso. Ele é muito simples, muito poderoso em, sei lá, 5 páginas. E ele parece ser fechado na própria proposta, né? Ele não só faz um teste ser mecânico, apenas um teste, mas ele justifica a narrativa dos próprios totens animais e as influências deles em cima do personagem. Ele é bem mais do que os olhos podem ver. Sabe? Acho que isso foi um pouco do Wildlands. Seu Nina. Qual seria? Por que o Fate como primeiro? Então, o Fate, ele entra muito na minha lista por causa de um texto que o Thiago Rosa escreveu na RPG Notícias. Eu vou colocar o link dele no chat e o link vai estar na publicação também quando ele for pro YouTube. E a questão do Fate, e eu vou até fazer uma ressalva mais até no JadePunk, o Fate foi lançado pela Solar e o JadePunk foi lançado pelo Pensamento Coletivo. Ok? A grande questão do Fate é que Muita gente não gosta de perder muito tempo aprendendo regras. Muita gente não gosta de estar muito preso por um sistema. Eu tenho visto muita gente até tentando criar jogos que tenham muita liberdade de escolha, que tenha muita liberdade de você fazer o que você quiser com o seu personagem. E normalmente esses sistemas que a galera tá criando vão no sentido mais D&D da coisa. Mas num sistema onde as regras são robustas, ou seja, você tem ali 200 páginas de regras mesmo, ou lá 100 páginas de regras, assim, tirando explicação, tirando essas coisas assim. Se você tem tudo isso de regras, onde tá essa liberdade, né? Não tá. Não tá. E aí o Fate, ele é um RPG com uma premissa livre. Porque o que que acontece? Você tem os seus aspectos. Os seus aspectos são frases curtas que definem você. Definem quem você é, definem quais os seus motivadores, o que você acredita, algum problema que você teve, e você resume numa frase. Ah, eu sou o general da milícia, da polícia local. Ok. Ah, eu tenho um passado muito triste de ter tido uma infância difícil, sem os pais e nas ruas e tal, mas alguém me ajudou. Ok. Isso vai estar escrito na sua ficha. Então, por exemplo, eu tô no meio, estourou uma bomba no meio da praça. E eu, tá todo mundo num caos, tal, não sei o que, a gente precisa escapar. Eu posso falar, olha, eu vou invocar aqui o meu aspecto de ser da milícia e vou tentar organizar a multidão para que eles possam escapar vivos. Então eu vou justificar o que eu quero fazer com o meu aspecto, a minha história que eu criei na minha pequena frase, e eu vou ter vantagem para poder usar esse aspecto. Então eu vou usar a minha lábia, né, que é um dos coisas que tem no Jadebug, mas enfim. Eu vou usar a minha lábia, que é um das perícias lá, e eu vou somar mais 2 porque eu justifiquei no meu aspecto. Então, tudo aquilo que você vai fazer, desde que você consiga explicar, você tem vantagem para fazer aquilo. É um pouquinho mais difícil, porque ele usa dados específicos, que são os Fate Dice. Mas eu solucionei isso colando adesivos brancos e escrevendo nos meus dados o que quer o quê. Porque ele funciona com -1, +1 e 0. Aí você rola 4 dados e aí você soma ou subtrai do seu valor de habilidade, né? Que ele tem 5 habilidades básicas no Fate Acelerado. No Fate Normal, ele é um sistema genérico, então normalmente você tem tipo 3 aspectos básicos, e se você quiser você cria mais, e as habilidades também vai mais ou menos nesse esquema, você tem 5 básicas, mas você pode fazer mais. É basicamente por isso, porque eu acho que muita gente quer isso e não sabe. O Fate, quando ele surgiu, ele veio da forma como ele tá hoje, né? Influenciando muita coisa. Quando você pensa em sei lá, paradigmas, eu acho que o Fate acaba sendo um deles, de alguma forma. Isso de, nossa, eu quero... Ele pode talvez não ter sido o primeiro a fazer isso, mas ele com certeza consolidou essa ideia, né? De, olha, eu quero pegar aqui e eu tenho esse aspecto que é uma frase. E essa frase, eu posso tentar, se eu, sei lá, tiver jogo de cintura o suficiente, se eu conseguir fazer com que a ficção justifique de alguma forma, eu vou posso resolver várias situações com a mesma frase. Isso até é uma das coisas que está no livro, né? Quando acontece certos aspectos que alguns jogadores criam que acabam meio que resolvendo todas as situações dele. Tipo, eu tenho um aspecto que é, vamos dizer, num jogo que é um pouco mais voltado para combate, e eu tenho um aspecto que é dizendo que eu sou o fodão. Então, via de regra, sei lá, talvez em 90% das lutas o jogador vai acabar dizendo, já que eu sou o fodão, então eu recebo mais um dado de etc, etc, etc. Ou então quando eu tô sofrendo algum tipo de ataque muito forte. Mas como eu sou o fodão, eu consigo fazer e por aí vai. Ele tem uma... Ele é... Não sei se grande, mas ele é versátil o suficiente para poder caber... Não vou dizer que qualquer jogo, mas muitos, muitos, muitos tipos de jogos. Fala aí, Nino, fala aí. Muita gente gosta de fazer, tentar jogar coisa com sistema de magia, jogar coisa com medieval e tal. Assim. Eu não aconselharia levar Fate pra esse lado, mas se você quer jogar um sci-fi, se você quer jogar uma fantasia urbana, se você quer jogar o mundo real também, acho que cabe ali. O Jade Punk mesmo, ele é steampunk. E com uma coisa meio wuxia ou wuxá, como me corrigiria o Thiago Rosa se ele estivesse aqui. Ele falou em pensamento isso. Falou, eu ouvi. Ele tem uma mecânica, por exemplo, o Jade Punk, de equipamentos. E eu acho que você pode levar essa mecânica de equipamentos para qualquer lugar. Então, para você ter um sci-fi e usar essa mecânica de equipamentos, para você ter umas armas loucona, rola super bacana. Então eu iria mais nesse sentido do que ir para uma coisa medieval e tal. Não sei, acho que não é muito a cara da coisa, sei lá. Algumas coisas funcionam melhor, né? Tem até um comentário aqui do Gamir. Aliás, gente, a gente tem esquecido nos outros dois episódios. A gente gostaria de pedir a permissão de vocês para utilizar alguns comentários nas postagens. Não sei se vocês me acompanham na página, mas durante a semana saem algumas postagens com comentários que vocês mesmos fazem durante o chat, que a gente acha muito bacana e ajuda a contribuir para a discussão de uma forma geral. Então, se puderem, por favor, a gente gostaria de selecionar algumas coisinhas. Deem um ok no chat, que aí a gente vai colocando, porque tem umas coisas que vocês falam que é muito interessante. Por exemplo, o Rupestre falou que Fate é a revolução francesa dos RPGs e eu acredito nisso. Ok, eu acho ok. Tá certo. Tô aqui balançando a bandeirinha, mas ok. Não é uma revolução industrial, mas uma revolução francesa, que pode ser. E mais embaixo ele perguntou que ele tava procurando um sistema pra jogar o tema western. E perguntou se a gente acha que Fate encaixa nessa ideia. Eu acho que sim. Inclusive, dá um segundinho que eu vou pegar o meu livro ali, aqui no armário. Ainda bem que o armário é perto. Inclusive, o próprio Jade Punk, entre a sua galera, e aí nisso eu vou indicar o vídeo da Ordem do Dado que a Bruna Nora fez sobre o Jade Punk, apesar de ter uma temática wuxia, ou seja, uma temática oriental, o Jade Punk tem um povo dele que é meio faroeste. Vou ver se eu acho rapidinho aqui uma imagem. Que é o Império Naramel? Que é o Império Naramel. E tem sim pistoleiros, e tem sim várias coisas nesse sentido no Jade Punk, além da temática oriental. Então acho que é uma mistura bem legal de coisas. E por exemplo, na mecânica de armas, você coloca coisas tipo, eu quero um negócio assim e ele vai funcionar assim, ó, esse é o aspecto da arma. Eu quero uma luva de gelo. Ok, você tem como ter uma luva de gelo. Você vai usar uma pedra de jade azul, enfim. E aí, quando você vai fazer as qualidades, quando você vai fazer a arma, você coloca qualidades. Então, ela vai ser perigosa, ela vai ser explosiva, ela vai ver, saca? Então, eu consigo fazer, por exemplo, uma arma de fogo. E ela vai ser perigosa, ela vai dar um dano a mais, ela vai, saca? Então, dá sim pra jogar o Western. E por você criar suas perícias relevantes com o Fate ou com o Fate acelerado, você faz o que você quiser. Então, tipo, ao invés de eu ter navegação, eu vou ter duelo como uma perícia relevante. E aí você escolhe quanto de duelo você tem. Você é bom em duelo? Você saca? Então, por você escolher suas perícias, eu diria que sim. Dá pra fazer umas coisas mais fora da curva aqui. A sugestão de jogo que eu daria pra Western, eu vou dar só no final. Porque eu pensei aqui, eu acho que faz muito sentido também, então fica pro final o meu comentário a respeito do Western. A Nina tá mostrando a foto aí da... Isso. Da... Pistoleiro. Pistoleiro. Um pistoleiro herês recém-chegado. Ele era aprendiz como engenheiro, gente, tech em sua terra. Não, isso aqui é uma ficha pronta que vem aqui. Então, né? É possível. Tá, inclusive pronto já no Jade Punk. Eu gosto muito desse jogo, em vários sentidos diferentes. Estão me devendo mesa, fica aqui o recado. Thiago está me devendo mesa. Está devendo mesa Jade Punk. Pô, então, pelo menos não sou eu. Eu tô devendo umas também. Nossa. É um comentário aqui do Gamir sobre regras, né? E às vezes as regras de um RPG são tão bem feitas que podem influenciar na narrativa. A forma como você interpreta mesmo. E pode gerar algo legal. Cara, sim. Sim. Eu acho que... não vou nem falar, cara, uma regra boa ou uma regra ruim. Mas não adianta. Acho que uma regra que tá condizente com o seu... A proposta que você quer dar não é nem necessariamente um cenário, né? Fate, de uma forma geral, não tem cenário. Sistema fechado. Ele acaba proporcionando uma interpretação melhor. Eu acho que talvez os jogos que mais estejam me cativando são aqueles onde as regras empurram a ficção. Não à toa eu sou declaradamente fã dos jogos da Apocalypse World Engine. Não à toa. E, pra mim, eles funcionam dessa forma. As regras pegam a ficção e jogam ela pra frente. Seja com acerto, seja com falha. Até... a única coisa que não tem é inércia. A única coisa que não tem. Então o jogo tá sempre se movimentando de um jeito ou de outro. Opa, quem vê aí? Ah, o TR. E aí, TR? Eu acho que pode ser o... Guys. Acho que é o Kais. Seja bem-vindo, cara. E... nesse ponto, sim, cara. Eu acho que regras condizentes com a proposta do jogo, com a experiência que ele tá se propondo a fazer, acabam empurrando e gerando interpretações mais interessantes, né? Que enriquecem mais a mesa. Com certeza. Eu coloquei no chat o link do vídeo da Bruna Nora pra Ordem do Dado, que ela fala sobre o Jade Punk. E aí vocês veem aí o que que dá pra... o que que dá pra usar pro jogo de vocês. Partiu pro próximo jogo? Próximo jogo. O meu próximo jogo vai ser... é o Threadbare. Criado pela Stephanie Bryant. Ele veio numa campanha de Kickstarter. Eu apoiei. Foi uma grata surpresa do jogo. Ele... A ideia dele é que, assim, ele se define como Stitch Punk, né? No estilo, sei lá, cyberpunk, mas usando o Stitch de linha, de costura. De costura, né? Então ele é um jogo Stitch Punk num mundo quebrado, não frequentado mais por humanos. Ele é frequentado por bonecos, por brinquedos, por coisas que vão desde um fantochezinho de meia, bem aquela coisa infantil, tipo aquele fantochezinho de meia com dois botões fingindo ser os olhos, até uma coisa um pouquinho mais elaborada, mas quebrada de alguma forma. Dá pra pensar naqueles brinquedos lá daquele menino lá de camisa... Eu esqueci o nome dele. Daquele menino de camisa preta lá do Toy Story 1. Aqueles brinquedos quebrados que ele pegava uma parte de um, juntava no outro e fazia aquela cena daquela meio... uma cabeça de boneca com várias patas de aranha. São brinquedos desse tipo. E passando também por, sei lá, amálgamas de brinquedos. Por, vamos dizer, melhor exemplo que ele dá são os soldadinhos de chumbo, né? Aqueles clássicos de filme que se vê. E é aquele soldadinho verde, várias posições, então seriam vários daqueles se comportando como apenas um personagem, uma coisa viva, uma coisa de colmeia. E ele é muito legal porque ele coloca você na visão dos brinquedos num mundo que não foi feito por eles e nem para eles. Então é um mundo de humanos que já existiram, eles acabaram por alguma forma. Não é dado muito detalhe sobre como é o cenário em volta, mas só se diz que, olha, não tem humanos. E ele pega umas coisas muito, muito interessantes no jogo. Opa, vem mesmo seguidor, Malky. E aí, cara? Bem-vindo. Vamos lá, já estamos com 44 de 50, hein? Falta pouco. E por falar, comentou, os brinquedos comeram os humanos. Por falar nisso, uma das coisas que está logo no início do jogo é sobre as temáticas possíveis dele. E uma das temáticas, a autora fala de que o canibalismo, ele pode ser algo abordado, porque é muito estranho, já que o jogo se baseia em... Ela fala isso com cuidado, obviamente, não que é uma coisa incentivada e tal, é mais de segurança de mesa. Mas esse tipo de tema é possível aparecer, porque como no jogo você tem brinquedos que perdem partes, e faz parte da mecânica você perder parte, e você recuperar parte bem... Tem a bonequinha no ai, meu Deus. O filme lá do Tim Burton. Do Natal. Esqueci. Ah, esqueci. Do Estranho Mundo de Jack? Estranho Mundo de Jack. Que ela perde o braço e ela tá lá remendando o próprio braço. Isso é uma coisa que os brinquedos ali fazem. Então, como isso é possível fazer? Não é absurdo imaginar uma cena de combate, por assim dizer, ou de uma aventura qualquer e que resulte num acidente onde um dos personagens é desmembrado de alguma forma e o outro pega aquele membro dele pra fazer parte do próprio corpo. É algo muito muito muito Sally, valeu Dani, Sally. Isso é Sally. É algo muito, muito possível no jogo. Ela comenta que você consegue jogar ele desde crianças até, sei lá, famílias e jogos adultos com temáticas sobre apocalipse, sobre quem você é dentro do mundo, porque você é um brinquedo num mundo que não é feito para brinquedos, né? Você pode pegar um pedaço de outro, você pode... Ela comenta que tem algumas questões que são relevantes e não são relevantes no jogo, então ela fala que não tem racismo, mas existe alguma coisa sobre tipos de pessoas, né? Então os brinquedos tratam assim como nós, mas eles podem tratar todo o resto que existe além dos brinquedos como eles, ou como forasteiros, ou etc. Tem uma coisa de até que ponto você é disposto a dar de si mesmo para poder realizar um objetivo. Então no jogo ele literalmente faz parte, é uma mecânica do jogo, você te perdeu uma parte sua, existem partes que são substituíveis e partes que são significantes. Se você perde, você se torna mais fraco, por assim dizer. Mas você consegue alguns objetivos. Ele tem proposta de... Ele pode ser muito leve, muito divertido. Não à toa ele tem, tipo, três tonalidades. Uma coisa, um deles, no mais leve, não existe o combate. Não existe como uma possibilidade. E ele pode dar essa coisa mais leve até algo muito pesado, triste, sabe, desgraçado de cabeça, sabe? Onde o combate é uma coisa, onde a morte é real, e sobre o que significa ser brinquedo, e quem era o seu dono, e nossa, ele vale muito a pena ser, no mínimo, lido, para se pensar em profundidade e possibilidades de histórias dentro de um mesmo jogo. Aliás, nessa indicação, um livro muito bacana sobre apocalipse e bonecos chama Nine the Salvation, ou Nove a Salvação. Ele é sobre bonequinhos no meio de um apocalipse lá. O Malco até comentou, ele está me lembrando uma animação sempre comparada com RPGs, Nove a Salvação. É, viu? Mal que sabe do que eu estou falando. É um filme bacana. Até dá medo de vez em quando, assim, que é bem é bonequinhos, mas é meio dark. Acho que essa é uma das questões do Threadbare, porque eu acho que você pode ser tanto muito feliz quanto muito tenso numa história no Threadbare. Aliás, a capa é maravilhosa, gente. Se, aliás, falem pra gente, tanto aqui no chat quanto no YouTube, se vocês querem que a gente vá mostrando imagens dos RPGs na nossa telinha de live, que a gente tem como fazer isso, né? Dá um trabalho, mas aí a gente vai fazer se vocês quiserem, entendeu? Ah, nossa, quero muito ver a capa desses RPGs e tal. Aí a gente dá um jeito de colocar aqui. Mas vocês avisam pra gente. Tá. Agora o meu outro jogo da lista, e vai ficar aparecendo aqui, eu tô puxando o saco pro meu próprio saco, mas é o Kairo Densetsu, né? Que ele foi escrito pelo Thiago Rosa e por mim. E ainda não saiu o RPG, ele vai sair por financiamento coletivo a qualquer momento esse ano, Experto. né? Fica ligado, vai sair pelo pensamento coletivo. Provavelmente a gente vai falar por aí, em tudo quanto é canto. E assim, o Kairo Densetsu, ele saiu fast play, já tá no Dungeon Niche, já tá na pensamento coletivo também. E ele tem algumas coisas dentro das mecânicas dele que são muito legais. Porque você vai falar assim: ah, beleza, é um RPG de jogos seinen, né? Sobre personagens, protagonistas que vão lutar e tal. Tem circuito de lutas, então você pode fazer uma história dentro do Kairo Densetsu só sobre personagens e circuito de lutas. Mas também ele tem algumas mecânicas que eu gosto muito, e que eu acho que elas mudam bastante o jeito que a gente joga, né? O cenário é muito bacana, e o cenário, ah, beleza, eu posso jogar só fazendo circuito de lutas, mas existem problemas nesse mundo. Ele é um mundo muito otimista e tal, muito diferente, porém parecido com o nosso, mas ele tem problemas. Então, uma hora ou outra, o narrador vai querer jogar um problema no meio desse circuito de lutas, um desafio além das próprias lutas, porque ninguém vai jogar um negócio que é literalmente só lutar o tempo todo. Você tem que ter alguma motivação. E nisso ele tem um monte de gancho, um monte de coisa muito bacana. Você tem as indústrias Toen, você tem a Irmandade da Salamandra. Pessoas caçando problema, basicamente. E esse problema também pode ser tanto de pequeno quanto grande. Mas muito importante, muito mais importante do que isso, você tem duas coisas muito importantes no, na mecânica, que são as mecânicas de laços, e as mecânicas de caminhos. Você coloca os seus laços com outros personagens na sua ficha. E os caminhos são caminhos que desenvolvem o seu personagem. Por que eu acho isso muito importante? Uma coisa é eu ter um RPG onde eu tenho um conjunto de regras para combate, etc. E você dizer que você vai interpretar esse personagem, você interpreta esse personagem do jeito que você é. Outra coisa é o jogo, dentro da sua proposta, ter mecânicas que te influenciem a fazer isso, que te forcem, de um jeito bom, a criar laços, que te forcem a criar ideais, que te forcem a representar o seu personagem, né? A botar para fora o que que ele é, o que que ele acredita, né? E tudo isso é importante no jogo. Então, por exemplo, quando você tem um caminho que você segue em Kairo Densetsu, ou quando você desempenha, meu Deus, barulho de moto, deixa eu fechar aqui. Quando você desempenha alguma coisa do seu personagem, você ganha bônus. Ou seja, eu vou querer lembrar o que que é o ideal do meu personagem e forçar esse ideal, porque eu vou ganhar bônus. Isso eu acho que muda bastante. Porque no D&D não faz muita diferença. Não tô falando mal de D&D, porém estou. Opa. Escapou. Ops. No D&D você não tem motivos reais e físicos do porquê você tem que representar aquele personagem. Nem agora na quinta edição que você tem antecedente, você tem antecedente. Ele te dá alguma coisa. Não necessariamente você tem que falar dele hora nenhuma. Vai falar assim, ah, você é um forasteiro, você tem, sei lá, um tambor. E é meio assim os negócios. Você tem um tambor, umas flechas, uns negócios. Umas comidas diferentes. Você pode nunca falar disso, se você quiser, saca? E o Levar falou embaixo, Thiago e Nina combando a interpretação, porque aqui é o que a gente faz, a gente comba tudo, inclusive a interpretação. Não tem essa. É, eu comentando o que já o acho que o Pérez tinha levantado a bola de que são mecânicas que empurram a ficção, né? É interessante pro personagem em termos de ponto, bem simples assim, ele fazer aquela coisa, mas além disso, além dele estar fazendo aquilo, ele está contribuindo para a história de alguma forma. E é alguma coisa que está lá, dada, chapada no sistema. Olha, você faz isso, você recebe. A forma mais simples de pensar nesse tipo de coisa é você receber um bônus. Mas nem sempre isso vem como um bônus. Nesse gancho, eu já vou pegar. Pode pegar o quinto jogo? Pode? Porque eu acho que já pega no gancho tranquilamente que você Vambora. falou de laços. O quinto jogo é, né, Sombras Urbanas. Tem sido nosso xodozinho por motivos profissionais, mas também porque, nossa, cara, nossa. No Sombras Urbanas você tem. Eu gosto muito de dizer que os jogadores, eles são os protagonistas da história, mas que você também tem uma cidade que é protagonista. Então, né, tendo uma cidade que é protagonista, ela tem vida própria. Tendo vida própria, o sistema, ele, né, derivado da Apocalypse World Engine, ele se aproveita disso tanto na mecânica, tanto na mecânica das dívidas, quanto nas próprias ações dos grupos de personagens, das facções e dos tipos de personagens. Então ele literalmente pega uma relação que você cria entre uma personagem e outra, chapa uma mecânica ali em cima, dizendo que, olha, se você fizer determinada coisa, você ganha ou você perde uma dívida, que é basicamente um favor, que é basicamente uma vantagem sobre alguém. E não só isso movimenta a história para você resolver conflitos ou gerar conflitos, como isso é literalmente uma moeda de troca. Literalmente. Você literalmente pega e fala, olha só, se eu conseguir resolver tal coisa pro personagem tal, pro NPC tal, eu gostaria que ele tivesse uma dívida comigo. Porque eu quebrei o galho dele, eu consegui fazer tal coisa. E, sei lá, esse tal personagem é alguém de uma facção dos potentes, né? A galera que faz magia. E como esse cara tá me devendo, eu posso tentar cobrar um favor dele para resolver um problema meu que eu tenho com a galera dos potentes, que por acaso controla o centro da cidade, que é um lugar onde eu gostaria de resolver um problema meu. Então eu vou. Ele vai criando uma teia de coisas, de ações e consequências e laços que dão a volta e são resolvidos, gerando mais laços, né, mais dívidas. E isso não só é mecânico, né? Você rola dados, você faz testes, você troca, né, a dívida por um resultado, como isso também movimenta a história. Movimenta a história e a cidade. Então a cidade cresce com isso. Aí, nesse caso, eu comento sobre foi o Gamir que tinha perguntado? Foi o Pesco que tinha perguntado sobre o jogo de Western. Eu tentaria fazer em Sombras Urbanas. Inclusive, no suplemento lá do Rui Sombrias, ele fala sobre a criação de jogos em outros momentos, em cidades específicas ou em outros momentos, outras eras de tempo. Então ele dá um exemplo de alguma coisa bem, vamos dizer, arcaica, tribal, mas que já com sociedade, tem que fazer sentido, a sociedade faz parte do jogo. Mas ele também dá exemplo de, sei lá, Velho Oeste. Seriam manobras um pouquinho diferentes, facções um pouco diferentes, alguns grupos sobrenaturais existiriam de jeito X, outros não existiriam, ou, enfim, seja o que for, sabe? Eu acho que acabaria sendo possível fazer isso. Pra quem já participou do financiamento, o Ruas Sombrias, ele é um excelente livro para te ajudar a entender como moldar as cidades. Porque mesmo que você não pegue nenhuma das que tem pronta, porque ele tem algumas cidades prontas e etc, e condições para essas cidades, você ler isso vai te ajudar a fazer suas próprias cidades. Apesar que no livro básico tem como fazer as regras das cidades, mas se você ainda não entendeu, é uma boa para dar uma olhada. O que eu gosto no Sombras Urbanas é muito a parte das mecânicas de intimidade. E também as mecânicas de... Ai, agora esqueci o nome, Rafa. Socorro. De quê? Intimidade, corrupção. Drama, corrupção e final. Final. Isso, é. Então, a questão das mecânicas de intimidade, elas sempre vão ir no seguinte sentido. Sempre que você dividir um momento de intimidade com outro personagem, acontece isso com o seu personagem. Isso vai variar de arquétipo para arquétipo. Mas isso é bacana porque também são mecânicas que influenciam o seu roleplay. Então, se você quer que aquilo aconteça, se você quer, né, ter aquele ponto, ter aquela... Então, o Rupert falou, define intimidade. É qualquer nível de intimidade. Aí vai variar para você. Você pode realmente ter sucessos com outros personagens. Tem um momento de intimidade. Você também pode sentar e beber horrores num bar e contar tudo da sua vida. Isso também é um momento de intimidade. Você pode cruzar com uma pessoa, de repente aquela pessoa tá chorando horrores com um fone no ouvido e você tenta ajudar a ver se ela tá passando mal ou se ela tá só chorando. E aí a pessoa acaba te contando um monte de coisa da vida dela que você nunca nem viu a pessoa. Isso também é um momento de intimidade. Você pode estar fazendo uma streaming, contando sobre alguma coisa e dizendo como um certo jogo impacta na sua vida. Isso também acaba sendo intimidade. Sim, você divide a sua vida de alguma forma, divide parte daquilo que é seu e que você normalmente não divide com ninguém. E se você quer muito que aquilo aconteça, pô, eu queria tanto que meu personagem ganhasse essa dívida aqui com essa pessoa, você vai acabar forçando esse momento de intimidade. Se ele vai colar ou não é outros 500, porque eu posso falar, nossa, vamos ali beber, Rafael, tô tão mal, e ele fala, não, tô ocupado hoje, e isso nunca acontecer. Mas eu posso tentar forçar para tentar fazer o meu personagem evoluir nesse sentido. E a mesma coisa as manobras de corrupção. E eu vou pedir pro Rafael explicar as manobras de corrupção, porque eu esqueci. Cara, manobra de corrupção é uma coisa muito... Bom, corrupção, né? Você, até onde você se deixa levar para resolver, para realizar algum desejo seu, para resolver um problema seu, e até que ponto você, como se dizer, aceita ir caminhando mais próximo do abismo. Porque, no fim das contas, cada um dos personagens, cada uma das facções, elas possuem objetivos, metas, coisas a fazer, problemas a resolver. Literalmente um jogo de intriga política. Então, coisas a serem feitas. E em alguns momentos você acaba se deixando levar e tendo que fazer escolhas difíceis, do tipo, eu não deveria estar fazendo isso aqui porque isso vai contra o meu código. Literalmente vai estar no, vai estar, estar no jogo. Você. É, coisas que você não pode fazer, né? Vai contra aquela, aquela sua cartilha, aquela sua classe, por assim dizer. Mas eu preciso resolver esse tipo de problema aqui. Eu preciso que isso aqui aconteça porque provavelmente eu tô devendo alguém que deve estar devendo alguém, ou eu tenho um laço com uma pessoa e essa pessoa é importante pra mim e essa pessoa por acaso pode estar devendo alguma coisa a alguém. E no momento que você aceita, não, tudo bem, eu vou fazer essa ação aqui que vai contra aquilo que eu acredito, mas eu preciso resolver essa coisa aqui agora. Então, né, você, ok, eu vou usar, fazer essa coisa aqui que me leva e me dá uma corrupção, né? O sistema, ele me beneficia, ele me recompensa com a corrupção e vai me deixando mais próximo de manobras de corrupção, que são, você só consegue após ter determinados, uma quantidade X de pontos de corrupção, que são literalmente manobras muito mais poderosas, ou coisas muito mais fortes do que simplesmente, ah, eu recebo um bônus no meu ataque, eu consigo... É buscar informação do NPC tal. Não, é do tipo, você não só busca a informação dele, mas você o subjuga e gera uma quantidade X de dívidas, e você consegue cobrar a dívida de outras pessoas pra você. E enfim, é literalmente um show de pirotecnia em relação a poderes. Cara, você pode virar uma horda de demônios pra te ajudar. Pois é, saudades, sessão lá do Sombras Urbanas. É, em que eu era um maculado. Mas, por exemplo, lá, o último episódio que a gente fez, a gente não, eu acho que a gente não terminou, né, Rafa? Ainda falta um, deveria faltar um episódio pra poder fechar. Terminar de desgraçar o Ben. Mas no último episódio, aliás, pra quem quiser assistir, foi um extermínio RPG Notícias de Sombras Urbanas, foi bem bacana. É, eu, Rafa, Medir, eu sinto que tem mais alguém que eu tô esquecendo, que jogou. O Ramon veio de vez em quando, né? É, mas é basicamente isso. E aí, no último episódio que a gente fez, foi muito bacana, porque... Ah, e o Cass? O Cass jogou com a gente. O Cass tava com a gente, sim, ele era... A caçadora. Caçadora, veterana. É, não, veterana era Medir. Era caçadora. É, e aí, no último episódio, eu e o Cass meio que tinha uma dívida e um acordo. Eu, no caso, um acordo, vendi minha alma pra um demônio. E ele tinha uma dívida com esse mesmo demônio. É, e aí, ela pediu pra eu influenciar o Ben. Só que o Ben era um amigo. E, ao mesmo tempo, ela tava ameaçando minha filha. Então, é um jogo muito sobre barganha. E é um jogo onde... E eu tava, tipo, realmente quebrando a minha cabeça e me sentindo estranha. Porque eu precisava ir lá trair ele. E isso é um negócio que fode muito a sua cabeça. Porque como é um jogo sobre barganha, você acaba realmente parando pra pensar nas questões do jogo. E são poucos jogos que, mecanicamente, te proporcionam isso. Saca? Literalmente sente mal, né? Numa situação. É, você fica mal, tipo, caraca, eu tá escrito na minha ficha que eu tenho um relacionamento com ele. A gente jogou e a gente apareceu junto todas as vezes agora por causa disso que tava na minha ficha. E, caraca, agora eu tenho que escolher entre ele ou eu. E aí? Saca? É, então isso é muito, muito bacana. É, muita gente perguntou sobre como conseguir Sombras Urbanas e o financiamento coletivo. O financiamento coletivo já foi pela Aster Editora, mas assim que forem entregues, é o mesmo esquema de todo financiamento coletivo. Assim como forem, depois que foi entregue os livros do pessoal que fez o financiamento coletivo, esse livro vai entrar em venda, né? Então o prazo está até junho. É, se tudo der certo no prazo, depois de junho vai entrar a venda, entendeu? Então, mesmo junho desse ano. Então, mesmo que vocês não conseguiram, logo vai estar disponível. Então, fica aí uma ideia. Quem quiser assistir streaming também fica um gostinho da coisa toda. É, então, lembrando, nossa lista de 5 jogos foram, respectivamente, Wildlings, Fate, da Solar, Threadbare, da Stephanie Bryant, Kairo Densetsu, K que é meu e do Thiago Rosa, que tá no Dungeonishi, no Pensamento Coletivo, para baixar de graça. Graça! E o Sombras Urbanas, que foi lançado pela Astere, pela Lampião Game Studio, e que deve estar à venda após junho e julho. Eu acho que são jogos que realmente mudaram o nosso jeito de ver jogos. Tem mais jogos para entrar nessa lista. Dá para fazer uma lista de mais 5 jogos. E mais 15. E mais 15, e mais 20. Vocês Tá. avisam pra gente se vocês querem conhecer mais jogos diferentes, com mecânicas que vão para outros lados e tal. Vocês vão avisando pra gente. Aqui no comentário, se tá vendo vídeo no YouTube, avisa no comentário lá no YouTube, manda inbox pra gente na página. Acesso é fácil, só mandar. Poxa, eu gostaria, poxa, acho que tal jogo ele é interessante, ele passa a mecânica aqui, ele passa a ideia aqui, fala sobre ele, a gente dá uma olhada, se a gente já souber, a gente vê mais, vai atrás de PDF, enfim, quer comprar, dá um jeito. Manda sim, gente, por favor. Sim. Rafa, algum recadinho Vamos final? lá. Primeiro aqui é enquete do próximo capítulo, semana que vem. Nós temos dois temas. O Beto Flávio comentou que eu preciso fazer um bate-papo sobre Dialect. Tá lá, vou fazer. Mas eu vou e vou muito, Beto Flávio. Apaixonado demais pelo jogo. Nós temos dois temas. Os dois envolvem relacionamento. Um é o relacionamento dentro do jogo e o outro é o relacionamento fora do jogo. A ideia. Vocês votam, já está aberta já, então dá para votar. E compartilhe, manda, chama mais gente para votar, para poder falar. A nossa primeira enquete deu 50 votos, a gente achou excelente. Excelente, foi muito legal. E então ela vai até terça-feira. Nós temos na segunda, meio-dia, sai esse vídeo lá no YouTube. Às 8 horas, na segunda ainda, tem algum jogo comigo. Eu não sei se eu vou continuar o que eu joguei ontem. Que eu joguei BioShock Infinite, ou se eu vou pegar alguns jogos lá do meu outro canal, vou ver o que vou fazer ainda, mas eu aviso. Nas terças, às 20 horas, tem jogo com a Nina. Talvez, como essa semana eu ia jogar e eu não joguei porque eu acabei, né, viagem, talvez eu jogue amanhã. Me falem se vocês querem assistir eu jogando amanhã. Falem aqui no chat agora ou falem depois no nosso inbox, nossa página, qualquer coisa assim. Falem se vocês querem me ver jogar amanhã, sexta-feira, dia 4, lá pelas 7, 8 horas. E falem o que vocês querem que eu jogue. A minha coisa de jogos não é muito grande, mas independente do jeito. Tem outro computador ali que tem uns 400 jogos na Steam, que é do meu marido. Então Excelente. dá para dar um jeito, dependendo do que for. Mas avisem aí. E tirando isso, eu devo jogar nas terças-feiras à noite. Então, semana que vem também tem. O Presto perguntou se o relacionamento dentro dos jogos, o relacionamento entre personagens e o fora dos jogos, o relacionamento entre os jogadores. Sim, é isso. E quando a gente fala relacionamento, é qualquer coisa, tá? Não, não, é fácil pensar em relacionamento como alguma coisa romântica, amorosa, provavelmente sexual. Pode ser isso, mas não tá necessariamente com isso. Pode ser amizade. Amizade é um relacionamento. Então, quando a gente fala de relacionamento fora, a gente tá pensando muito mais em como os jogos de RPG conseguem gerar vínculos entre os jogadores, ou como os vínculos dos jogadores podem influenciar nos jogos de RPG. Por exemplo. E quando a gente pensa em relacionamento dentro do jogo, é como a gente consegue fazer com que certos relacionamentos movimentem a história, contribuam para ela. Não necessário, não apenas o cara que o guerreiro que namora a filha do taverneiro, não, não, não só isso, mas por que não você ter um grupo onde um dos personagens é um pai e o outro personagem é um filho, porque é relevante que eles dois estejam no mesmo grupo para poder fazer alguma determinada tarefa, sabe? Por que não? Então a gente está bem nesse esquema de coisas que movimentam a história, para fora e para dentro. E também, eu sei que tem muita gente que às vezes já veio no meu Curious Cat ou coisa assim, falar, meu Deus, Nina, teve no meu jogo, teve uma relação ruim, porque fulanos eram namorados. Se vocês quiserem também desabafar esse tipo de conversa, tá podendo também. Que tá podendo também, e aí você volta no segundo tema e avisa pra gente. No mais, no YouTube vai estar todos os links que a gente falou aqui. Por favor, sigam o nosso canal Conversação no YouTube, porque se você perder algum episódio aqui, vai estar sempre lá, eles vão ser postados toda segunda-feira. Você pode ver de novo, você pode acessar só para mandar o link para um amiguinho. Distribui esses vídeos para todos os lugares, para todos os grupos, para todas as coisas, porque quanto mais vocês assistem o vídeo, curtem e indicam para as pessoas, mais vídeos a gente vai fazer. E mais a gente vai vendo o que vocês gostam, o que vocês não gostam. O episódio 1 e 2 já tá lá. Então, se você já viu, ou se você tava aqui na live, mesmo assim, acessa lá e manda o link para as pessoas que você quer que vejam esses vídeos, porque a gente falou sobre diferentes tipos de narrativas e nós falamos sobre personagens. Eu acho que são dois temas muito relevantes. E é isso. Só adicionar que o Master Pifador seguiu a gente. Seja bem-vindo, Master. Bem-vindo. Mas aí. E no mais, essa é a nossa lista. Vão jogar Fate, vão jogar Wildlings, Kairo Tensetsu, Threadbare e Sombras Urbanas, que eles são jogos que vão mudar, às vezes, o jeito que você joga um RPG. É isso aí. E é isso aí. Beijo. Tchau. É isso, gente. Beijinho. Tchau. Até a próxima. Uhul.